Vida, quantos dizem que é um poema, que é a glória terrena dos que transitam aqui. Vida, quantos dizem que é o ar, este vento a soprar, que transmite calmaria. Viver, se o prazer nos é negado. Viver, se a Jesus desconhecemos. Ao olhar a rosa do campo, sinto prazer de viver. Se esta vida é um sonho, vindo à morte acordamos. Ao olhar a rosa do campo, sinto prazer de viver. Se esta vida é um sonho, vindo à morte acordamos. É um milagre, pequeno feto que nasce, trazendo alegria pra dois. Vida, quantos dizem que é o amor, transmitindo carinho, e por que a solidão? Viver é conhecer a Deus. Socorro vem do Senhor. Se esta vida é um sonho, com Jesus é só o amor. Ao olhar além dos montes, o socorro vem do Senhor. Se esta vida é um sonho, com Jesus é só o amor.